Declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de julho de 2009. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Adir de Lara para fazer a leitura do texto bíblico. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência, e leva a glória àqueles que a possuem. O temor ao Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. Eclesiástico, versículos 24 e 25. Amém. Solicita, senhor secretário, que faça a leitura da ata da sessão do dia 7/7/2009. Ata número 26. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 26ª sessão. Aos 7 dias do mês de julho de 2009, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente, Adelir Castilho Maldaner, Aguinaldo Vujenski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin, Fabrício Duarte Olouca e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário, Olga Stosk, primeira secretária. Não compareceram os vereadores Antônio Adir de Lara e Edilson Vaz, vice-presidente. Constatado o número legal de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após, anunciou-se o expediente da mesa. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária, número 34/2009 e 35/2009, do Poder Executivo. Projeto de decreto número 1 de 2009, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Indicação. Número 22/2009, do vereador Fabrício Duarte Olouca. Requerimentos 175 e 176, do vereador Antônio Adir de Lara, e 178, do vereador Adelir Castilho Maldaner. O senhor presidente deferiu os requerimentos, encaminhou as proposições para os devidos pareceres e anunciou-se o expediente do plenário. Fez uso da palavra o vereador Meco. Cumprimentou todos os presentes e comentou que os funcionários públicos devem dar exemplo, mas isso não está acontecendo. Há vários dias houve um acidente no trevo que dá acesso para o município de Manuel Ribas, e nesta data ocorreu outro acidente grave envolvendo mais um funcionário público que atropelou os filhos do Dr. Giovanni, encaminhados para Guarapuava para tratamento hospitalar. Foi aparteado pelo vereador Aguinaldo, que perguntou quem era o funcionário, pois não tinha conhecimento do acidente. O orador informou que foi o funcionário Pedro Bosch. Agradeceu ao tenente Cubas e ao deputado Alexandre Cury, que conseguiram para o município de Pitanga duas viaturas, sendo uma traçada. Solicitou a comissão do novo regimento interno, que é inclusive símbolos e a liberdade do partido. Que no mês de fevereiro, junto com o vereador Carijó, estiveram no lixão. E na semana passada, juntamente com os vereadores Carijó e Dirceu, retornaram ao lixão, que continua um caos. Falou dos fatos de antes e depois do lixão, publicada em maio no jornal dos 100 dias do atual prefeito, as quais são mentirosas e que gostariam de saber seus fatos de antes. Fatos. Que as fotos de antes são de fevereiro, porque tem fotos de dezembro de 2008 e o lixão estava em melhores condições. Comentou que o vereador Adir esteve no lixão no dia 10 de junho e que várias máquinas estavam limpando e cascalhando. que havia comentado na tribuna a incompetência do diretor do meio ambiente e descobriu que não era incompetência, e sim falta de autonomia para trabalhar. No dia 2 de julho, fotos com datas foram tiradas para posterior envio ao Ministério Público, e nelas pode-se verificar que o aterro sanitário virou um lixão. Existe uma vala que necessita de uma manta e até não foi feita licitação até o momento. No mesmo jornal, há comentários sobre a verba de mais de 400 mil. Uma emenda do deputado federal Rocha Loures, que seria usada para construir uma usina, reciclagem e recompostagem de resíduos sólidos urbanos. Acredita o orador que o município já perdeu esta verba? Questionou o Ministério Público, que não solicita a correção do problema do lixão. Comentou a existência de uma empresa que trabalhou gratuitamente no lixão e agora foi vencedora da licitação. Mesmo não possuindo os maquinários necessários, e que a sua fiscalização deverá ser feita através de denúncia ao Ministério Público. Comentou que o vereador Adir solicitará para as escolas as frequências e o aproveitamento dos alunos que não conseguem frequentar a escola devido às constantes das chuvas e principalmente pelas condições das estradas que dificultam o transporte escolar. Questionou o vereador Fabrício sobre os 5,38% da revisão dos professores, o qual foi confirmado pelo prefeito. No dia 6 de julho, esse prazo venceu e o sindicato irá entrar com uma ação judicial contra o município. O orador é presidente da Comissão de Políticas Públicas. Em audiência pública realizada pela senhora Janete, no Centro Cultural, foi comentado que está sendo feito acertos no ISS e esse não retroagiria há 5 anos. Teceu comentário sobre os serviços gráficos realizados por uma empresa de Ivaiporã e não de Pitanga, lembrando a indignação da empresa pitanguense, senhora Simone, que os motoristas de caminhão fazem fretes fora da Pitanga, mas trazem divisas para o município. Divisas para o município, questionando a má conservação do pátio do posto Pitanga, onde os caminhões não conseguem entrar e, ao solicitar o cascalhamento, a prefeitura pediu R$60 por viagem. Finalizou comentando que a cidade e o interior estão precisando de ajuda e criticou o presente de grego deixado para o prefeito Zampier. Não é tão ruim assim. Fez uso da palavra o vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus. Cumprimentou todos os presentes e comentou que o vereador Meco está sendo tendencioso, apresentando somente crítica ao executivo, porque não falou do projeto do pão que está sendo distribuído gratuitamente, da aquisição do Hospital da Pitanguinha, que vai se tornar futuramente um hospital municipal, e que atenderá somente os pitanguenses, e perguntou se o seu antecessor não ouviu falar das melhorias que ocorreram na saúde da cidadania rural, comentando somente os pontos negativos, como se fosse possível resolver todos os problemas do município em 6 meses. Parteado pelo vereador Meco, que comentou da maneira que o vereador Aguinaldo falou, e que tudo porcaria. e que, como líder do governo, tem obrigação de defender. Quando o secretário falou sobre a compra do hospital, achou ótimo, mas devemos avaliar o valor da compra, pois ele está avaliado na prefeitura por R$120 mil e sendo comprado por R$700 mil. O orador comentou que a situação do lixão tem que ser resolvida. Passou a explicar o caso da gráfica de Vaiporã, comentou que não procede a reclamação da gráfica da proprietária Simone, que por determinação do TSE, todas as compras devem ser feitas por licitação e com a maior publicidade possível e na modalidade de carta convite entrega 3 cartas, pois é de interesse de alguém desse grupo ganhe. As empresas do município, para participarem das licitações, se organizem assinando o Diário Oficial do município ou acessando a internet, citando as festividades do aniversário do município de Pitanga, que uma empresa de outro município ganhou a licitação pelo menor preço. A modalidade da carta convite deve ser abolida na administração pública, pois é um convite à sacanagem. E onde são realizados os conchavos, as negociações, as mutretas? Pediu à Prefeitura de Pitanga que não realize licitações através da carta convite para que não haja questionamento sobre a honestidade dos administradores. Há 8 anos acompanha os questionamentos do TSE sobre as licitações e a modalidade carta convite. Quase sempre é questionado. Pediu ao vereador Meco que faça uma pesquisa nas secretarias do município, dos secretários, sem seriedade, sem honestidade, se não estão buscando fazer conchavos com as empresas para benefício próprio e colocar dinheiro desonesto no bolso, e se defendermos deste tipo de trabalho, estaremos dando razão para que as pessoas nos critiquem pela falta de honestidade na administração pública. Comentou que o prefeito, no dia 28 de junho, apresentou ao orador 43 projetos sustentáveis com possibilidade real à realização, os quais foram encaminhados para Curitiba e Brasília. Citou como exemplo a supercreche, o ponto geodésico. Finalizou comentando sobre as obras que estão sendo realizadas na cidade e no interior. Fez uso da palavra vereador Carijó. Cumprimentou todos os presentes. O orador iniciou comentando que no mês de fevereiro, juntamente com os vereadores Meco e Dirceu, visitaram o lixão e verificaram a situação do lixão na época, defendendo o prefeito e culpando o secretário do Meio Ambiente, Osíris Guimarães, que era o responsável. Entretanto, no dia 2 de julho, voltou e a situação estava pior. O cascalho que dava acesso às valas foram retirado pelo senhor Jânio Silvestrin, ex-cunhado do prefeito. Assim, nos dias chuvosos, o caminhão descarregava o lixo na entrada do portão e o trator de esteira cobrava a hora da prefeitura para empurrar o lixo até as valas. Quando denunciou na tribuna, o senhor Jânio Silvestrin comentou que não cobrou 50 horas do trator para o município. Comentou que o vereador Bassani, a secretária Jane e o diretor de obras, Pedro Cauchuque, foram ao lixão somente após os relatos do orador. Parteado pelo vereador Aguinaldo, que concordou que o lixão teve seus problemas agravados com a chuva, mas isso aconteceu principalmente por incompetência do secretário do Meio Ambiente e que não tinha conhecimento. Seu secretário já foi exonerado, mas se não foi, ele tem que ser exonerado. O orador comentou que as atitudes relatadas pelo vereador Aguinaldo são do âmbito administrativo e que está fazendo a sua parte como vereador e fiscal do município. A secretária Jane comentou que está sendo feita a licitação para a manta, só que já faz mais de 6 meses, quando em média demora 45 dias para a conclusão de uma licitação. Parabenizou a administração, que no dia seguinte já estava colocando cascalho, mas somente aconteceu devido à sua fiscalização. Parteado novamente pelo vereador Aguinaldo, que comentou que no Auto Center do Gabriel, quando foi feito o asfalto, colocaram manilhas que não suporta a vazão das chuvas, que não votou na administração anterior porque não resolveram o seu problema e votou nesta para resolver. O orador chamou de covardia as fotos enganosas no jornal, afirmando que o lixo hospitalar foi depositado no lixão. Comprovado por fotos de antes e depois, invertidas no jornal de 100 dias do atual prefeito. Parabenizou o vereador Aguinaldo, que solicitou a doação da modalidade de pregão pelo executivo, que as 3 empresas que realizaram limpeza na rua foram contratadas com diferença de aproximadamente R$10. E como discursou o vereador Aguinaldo na tribuna, essas contratações devem ser consideradas suspeitas. Parteado novamente pelo vereador Aguinaldo, que na modalidade convite existe loucura, que facilita o desvio de verba pública. Afirmou que deveria ser feito um trabalho pela Câmara do levantamento de todos os processos de licitação carta convite. O orador comentou que tapa buraco resolve nomeamento, mas que o asfalto tem uma vida útil mais longa. Parteado pelo vereador Aguinaldo, que elogiou o orador pela sua experiência, enaltecendo e cobrando quando necessário, contribuindo para que os administradores pensem mais seriamente quanto ao uso do dinheiro público, que deve ser cobrada a conduta dos vereadores dentro e fora desta casa. O orador comentou que o prefeito criticou a empresa contratada para realizar a revitalização do centro, mas a empresa que ganhou superpreitou para o atual secretário Joel de Oliveira. Parteado pelo vereador Aguinaldo, novamente, que a empresa licitada foi notificada 3 vezes. Compareceu aos custos entre a revitalização da igreja e do centro. Parteado pelo vereador Fabrício, que comentou que a empresa que ganhou não vem receber a parte do dinheiro que o município lhe deve. O orador comentou os valores cobrados por serviços realizados em obras públicas. Finalizou comentando que os projetos devem ser visualizados como será quando concluídos e não como estão hoje. Ninguém mais fazendo uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em votação única, a emenda número 1 do projeto de lei ordinária, número 2/2009, emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 2/2009, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que altera o artigo 2º da lei 1130, de 30 de abril de 2003, aprovada por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2/2009, que altera o artigo 2º da lei número 1130, de 30 de abril de 2003, aprovada por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 30/2009, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga, para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências, sendo aprovado pela unanimidade de votos. Passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais. Os vereadores não fizeram uso da palavra. Nada mais a tratar. O senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 55 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 30 de junho de 2009, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, primeira secretária. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse feita uma retificação nessa ata. Pela leitura, constou TSE, TSE é Tribunal Superior Eleitoral, e é Tribunal de Contas do Estado, TCE. Além de algumas outras contradições que eu verifiquei na minha própria fala, que deu a impressão que saiu o inverso. Então, eu gostaria que fosse avaliada essa ata aqui, nem que a gente tenha que discuti-la depois aqui, porque realmente ficou alguns pontos aqui que pairam um monte de... Então, foi a leitura. Em discussão, em votação, o vereador que for favorável permaneça sentado, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Matérias do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 36/2009, com solicitação de regime de urgência, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar isenção de tributos municipais e instituições de ensino privadas e das outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Resolução número 2/2009, altera dispositivo das resoluções número 2 de 1996, de 18 de novembro de 1996 e 39/2006, de 17 de maio de 2006. Indicações. Indicações número 23/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Com fundamento no artigo 21 da lei número 107, de 20 de junho de 1974, sugerir ao Executivo Municipal a criação de ponto de táxis nos distritos de Vila Nova e Barra Bonita, que possuem expressivo número de moradores e, neste, devido à distância e estas más condições da estrada, a população em local encontra dificuldade de locomover-se até a sede do município. Requerimentos. Número 179, do vereador João Edival Aramone, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja dado continuidade às obras de calçamento no bairro Alto da Colina. Requerimento número 180/2009, do vereador Antônio Dirdelaro, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando o cascalhamento da barra do Espírito Santo, que liga diversas propriedades vizinhas dos senhores Lúcio Aynes e Vanderlei Storch, beneficiando diversos produtores de leite, moradores da região, além de proporcionar melhor qualidade no transporte escolar. Requerimento número 182/2009 do vereador Antônio Dirdelar. Solicita com urgência o cascalhamento na localidade de Marrequinha, na saída das propriedades do senhor Demeterco, até a beira do rio, ligando a propriedade do senhor Juquinha Cordeiro. Tal medida torna mais seguro e eficiente o transporte escolar e a retirada da produção de leite da referida localidade, Para a execução desse serviço, encontra-se no local aproximadamente 200 metros de cascalho. Requerimento número 183/2009 do vereador Antônio Dir de Lara, com urgência, cascalhamento da estrada do Arroio Grande Santo Antônio, que liga a propriedade de Ivo Vieira, Antônio Braz e demais família. Tal medida torna o transporte escolar e o transporte da produção de leite mais seguro e eficiente. Requerimento número 184/2009 do vereador Antônio Dir de Lara. Sejam feitas obras de reparo nas pontes da localidade de Borboleta Baixo, na ponte que liga a propriedade do senhor Geraldo Cutmin, na localidade de Linha Cantu e na localidade do Arroio Cupaque, nas proximidades da propriedade do senhor José Augusto e demais moradores. Requerimento número 185/2009 do vereador Adelir Castilho Maldani. Seja feita limpeza dos bueiros na rua José Kolozowski, nas proximidades da Polícia Civil. Requerimento 186 do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, cascalhamento na localidade de Bom Retiro. Requerimento número 187 do vereador João Edival Aramone, que o programa Cidadania nos Bairros seja realizado na Vila Maristela, visto a necessidade urgente de serviços públicos no bairro. Requerimento 188/2009 do vereador Fabrício Duarte Olouca. Seja efetuada a limpeza dos rios Ernesto e Pitanga com a máxima urgência devido à quantidade de entulhos em decorrência da enchente ocorrida neste final de semana. E também que seja realizada a fiscalização de esgotos residenciais nas imediações dos referidos rios. Moções. Número 3/2009, dos vereadores Adelir Castilho Maldani, Aguinaldo Vujenski de Jesus, Ângelo Américo Branco Chemin, Antônio Adir de Lara, Dirceu Agostinho Bassani, Edilson Vaz, Fabrício Duarte Louca, João Edival Aramone e Olga Stoski. Moção de apoio aos profissionais de jornalismo pela luta da classe contra a decisão de não obrigatoriedade do diploma de faculdade para desenvolver a profissão. Lembrando que isto foi uma conquista de 40 anos de luta de pessoas que bravamente trabalharam e dedicaram suas vidas para uma empresa, para uma imprensa, mas seria e comprometida com a verdade e a ética, sem deixar de mencionar todo o investimento de quem buscou a formação superior nas instituições de ensino e dos recursos públicos, quando os governos estadual e federal acreditaram na educação superior e comunicação social, propiciaram a abertura de cursos e toda a sua estruturação para os mais de 80 mil profissionais da área. Pedidos de informação. Número 7/2009, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, Adelir Castilho Maldani e Antônia Dirdelar. Solicita relatório detalhado com emissão de histórico de todos os empenhos efetuados pela Prefeitura no período de janeiro a junho de 2009. Informação número 8/2009, do vereador Antônio Dirdelar. Atualmente, qual é o montante de dívida do município junto ao Fundo Municipal de Previdência? Qual a forma de liquidação, informando o valor e o tempo do parcelamento? Informação número 9/2009, do vereador Antônio Dirdelar, com relação ao Fundo Municipal de Agropecuária, informar qual dos recursos estão gerindo os fundos, encaminhar relatório discriminado aos recursos e valores recebidos no primeiro semestre de 2009. E qual é a atual da diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural? Como estão sendo desenvolvidos os programas de cascalho e de inseminação, encaminhar relatórios das atividades destes programas no primeiro semestre deste ano. Uma correção, senhor secretário. É calcário, não cascalho. Programas de calcário. Que estão sendo desenvolvidos programas de calcário e de inseminação. Encaminhar relatórios das atividades desses programas no primeiro semestre deste ano. Obrigada, vereador. Correspondência recebida. Do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência Social, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico. Gerenciamento de risco no valor de R$ 396,97. Do Hospital São Vicente de Paulo, ofício encaminhando o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativo ao mês de junho de 2009. Do Conselho Municipal de Assistência Social de Pitanga, o Conselho Municipal de Assistência Social de Pitanga convida a participar da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema Participação de Controle Social no Sistema Único de Assistência Social, a ser realizada no dia 22/7/2009, das 8 às 17 horas, no anfiteatro do Centro Social Urbano. Agradecimento da família da senhora Anice Moreira Buchmann pelo carinho e pela lembrança que a mesma recebeu por parte da Câmara de Vereadores e funcionários pelo seu falecimento. Da Associação Comercial e Empresarial de Pitanga, Associação Comercial e Empresarial de Pitanga, a CEP, através do ofício número 13/2009, relata o trabalho desenvolvido em prol do município de Pitanga. No mesmo documento, solicita a revisão do Código de Postura do município para regular o funcionamento de feiras e comércios ambulantes de outros municípios que comercializam aqui. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei ordinário número 36/2009. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Nós conversamos com os vereadores aqui, embora o projeto tenha vindo em regime de urgência, como é um projeto assim, de uma complexidade maior, tendo em vista que se trata de um tributo, até em grande parte deles, nós entendemos que, de repente, seria melhor o procedimento comum de avaliação deles. Então, por isso, na verdade, eu até coloquei para a assessora aqui, que se fosse possível, de repente, mas regimentalmente não é possível mudarmos aqui na mesa o regime, nós o faríamos. Mas, legalmente, a tramitação por esta forma não seria correta. Mas, então, eu mesmo aqui peço, na verdade, para que seja tramitado no regime normal e não seja apreciado com a votação o regime de urgência. Em votação. Presidente, ele vai ser votado e agora o regime de urgência, né? O regime de urgência. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Rejeitada por unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. De acordo com o artigo 121 do Regimento Interno, a duração máxima do expediente do plenário é de 90 minutos, sendo o limite de 20 minutos para cada orador. Estará livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu queria até iniciar hoje nós vemos que bastante funcionário público está nos visitando. E queria parabenizar, não sei, mas o Pedro Kauchuk estava aí agora há pouco, pelo trabalho dos funcionários da prefeitura e do Pedro, que eu não estava aqui no sábado, estava viajando, mas a chuvarada, a enchente fez com que muitas pessoas perdessem quase tudo. E o trabalho incansável, eu acho que foi valorizado. Eu acho que as pessoas ainda têm muito ainda que arrumar, que acertar. E muitas pessoas vão fazer o possível para ajudar. Inclusive nós, que pudermos ajudar, faremos também. E também não podemos deixar de parabenizar a prefeitura, o prefeito de Santa Maria do Oeste, Cláudio Leal, pela bonita festa dos 19 anos do município. Eu, até como faço parte do Comutran, nós tivemos uma reunião agora na última terça-feira do mês, e algumas coisas foram, alguns temas de urgência foram até questionados e foi solicitado até o funcionário humano que participasse, que visse um problema sério que está lá no trevo da cidade. Até por sinal, estava sendo mexido naquele canteiro do trevo, sentido a cidade. As pessoas que saem lá do Santa Regina, que é um fluxo grande de pessoas, elas não têm acesso, ou melhor, no acesso, elas não têm como, como quem vem da Santa Regina, elas atravessam o trevo e se deparam com a pista. Somente um lado da pista que tem calçada. Do outro não tem, ou melhor, tem, mas é um degrau muito alto pelo restaurante. E nós solicitamos ao funcionário que, para evitar até uma despesa maior do município, que fizesse ou até participasse de uma conversa para que saísse confeccionasse uma calçada. Mas hoje está um canteiro de flores lá. Eu acredito que as pessoas que virão por causa da segurança, e ao invés de virem pelo asfalto, virão naturalmente para se proteger em cima do canteiro. Mas eu acredito que com o tempo não tem solução mesmo, o certo seria até fazer uma calçada nesse canteiro para evitar até um problema mais sério. Eu queria lembrar também que a Rede Globo teve no nosso município e veio com carro traçado, hein? Nós visitamos uma travessa no centro da cidade. Inclusive, tiramos até foto. Travessa Padre Pedro Fus. Até por sinal, parece que é outro nome que tem, a placa é outro nome, mas no mapa que consta para nós aqui na Câmara, é a Travessa Padre Pedro Fus. Para ser bem exato, atrás da Fermacom. Está intransitável. Eu acredito, pelo fato de ser bem no centro da cidade, e pessoas que trabalham, funcionários que trabalham ali na Fermacom, até nos solicitaram alguma alternativa, alguma coisa que fizesse com que aquela rua fosse melhorada, nem que fosse com cascalho, porque parece que o proprietário, um é o Michalak, e outro é Adriano, se não me engano. Só que ele disse que na época ele não podia pagar, que era R$3.500. Mas quando foi o parceiro da cidade, eu acredito que ele perdeu a chance de ter feito. Mas hoje quer fazer. Hoje ele quer terminar aquele serviço. Para valorizar valorizando o terreno dele e embelezando a nossa cidade. E o... uma parte, Beldomé. Faz favor. Aquela rua lá, inclusive na época, eu fiz um requerimento solicitando que fosse feito aquele programa. Inclusive foi a pedido lá da empresa da firma Com. Então, o rapaz lá, quando ele falou que foi pedido 3.500, eu acho que tem um equívoco. Porque na época, os parceiros da cidade, quando os empreiteiros faziam, era na base de 8, 10 reais o metro, por aí. E como dá 3 metros de largura, a parte dele, 3 metros e meio, uma rua estreita, e dá 28 metros de comprimento, então ele gastar em torno de, vamos se jogar assim, uns 1.000 reais, mais ou menos, quando muito. Então esse negócio de 3.500 deve ter um equívoco grande. E ele mesmo foi disso, que ele não tinha dinheiro na época e não pôde fazer. Agora, a parte de baixo daquele, a outra data, é da família Michalak, né? Isso. É estranho dizer que eles não poderiam fazer. É que ficou duas partezinhas ali que estragou tudo. A verdade é essa. E na hora de fazer, normalmente as pessoas às vezes concordam de fazer, né? Muitos concordam e depois não podem fazer. E acontece isso aí. Mas era o programa, vereador Meco, que o custo era o mais baixo possível. Porque tinha uma participação do poder público e para os moradores fica num custo menor. Obrigado por me conceder uma parte. Obrigado, vereador. Até por sinal, as fotos, é difícil até de enxergar de longe, mas eu acho que quem tiver curiosidade até não precisa nem ver a foto, é só ir no local. Não seria, não é tão diferente dessa foto. Agora eu queria também questionar um problema que aconteceu na sessão passada, a qual eu me dirigi sobre o ISS, que está sendo analisado até para cobranças dentro do município de Ipitanga, até um estudo para ser avaliado os débitos, o retroagiria ou não de 5 anos, e o qual eu indaguei que tem uma firma que está sendo feito serviço de gráfica em Vaiporã. Até fui, questionei que essa firma não recebeu carta convite. Quando o líder do governo me disse que essa firma não recebeu por falta de informação, que ela não tem informação, que ela deveria ler jornal, deveria... E o senhor pediu, vereador, o senhor pediu que eu fizesse uma pesquisa. Pesquisa nas secretarias do município, 2 secretários, sem seriedade, sem honestidade. Se não estão buscando fazer conchavos com empresas para benefício próprio e colocar dinheiro desonesto no bolso. É natural que eu não iria, acredito que não tenha, nenhum secretário dessa maneira. Acredito que há boa intenção. E o senhor foi mais longe, que uma empresa de outro município ganhou a licitação pelo menor preço. A modalidade de carta convite deve ser abolida da administração pública, pois é um convite à sacanagem. É onde são realizados os conchavos, as negociações, as mutretas. E que o senhor pediu à prefeitura já que não realize tal licitação através de carta convite, para que não haja questionamento. Eu não vou citar nome, mas nós temos aqui mais de 20 firmas que foram feitas carta convite. Agora, uma me chamou a atenção aqui. Essa eu vou citar o nome. Extrato de contrato número 42/2009. Partes: município de Ipitanga e Publitech Softwares Limitada. Objeto: contratação de empresa especializada em sistema informatizado para lançamento no setor de tributação, folha de pagamento e vigilância sanitária. Me chamou a atenção pelo valor e por mais um motivo. R$ 52.153,33. A dotação, tem de onde a dotação? Modalidade convite, carta convite, número 14/2009. Data da assinatura, 16/4/2009. Data da vigência, 16/4/2009. Está publicado. Um serviço de R$ 53.153,33. Tá, a publicação está aqui. Eu só fiz questão que eu achei meio estranho. Acho que deve ser um erro de digitação. Acho que deve ter um erro na digitação, porque não existe como uma firma fazer um serviço de R$ 52.153,33. Deve ser das 6 da manhã à meia-noite. Mas nesse valor. E as outras firmas, carta convite. Eu até algumas vezes até fui questionado, até no mandato passado, que daqui a pouco a gente fala das coisas, mas não procura solução. Eu queria dar um palpite. Em Maringá, tive informação que existe um observatório social. Esse observatório social quer dizer o quê? Entidades indicam um membro para ser representado nesse conselho, que fazem parte na hora da carta convite. Acho certa a carta convite, não entendo ela como sacanagem, conchavos, negociações ou mutretas. Eu acho que essas cartas convites, elas direcionam para o município, mas se tiver um conselho, pessoas que façam parte na hora de estipular ou na hora de até ver se realmente vai ser necessário essa licitação, aí sim, da transparência. Aí sim, as coisas vão ficar bem mais tranquila. Eu, para encerrar, presidente, eu queria falar um pouco lá das firmas, lá na marginal, das oficinas, borracharias. Eles tiveram uma reunião com o executivo, o qual o executivo se comprometeu em cascalhar, vereador, os acessos da marginal nas firmas. Nós sabemos que choveu bastante, isso é natural, mas qualquer chuva ali, diante da maneira, a marginal ficou um pouco mais alta que algumas oficinas, ou a oficina um pouco mais alta, ficou uma gamela, podemos até dizer, e os caminhões não entram. E eles disseram, vereador Fabrício, que foi feita uma conversa com o executivo, e o executivo ia participar, que cascalharia, dando condições para esses caminhões poderem entrar, porque fica meio longe o acesso na marginal, onde eles podem encostar até na oficina. Na sessão passada, eu questionei algumas atitudes do executivo. O prefeito foi no rádio. Não foi só eu, mas o vereador. Somente o vereador Adir, que não estava na sessão. E nos chamou, vereador. De certo, o vereador Adir também entrou no rolo. Nos chamou de boca aberta. Boca aberta. Eu entendo. Eu acho que isso foi um elogio, vereador Carijó. Sinceridade. É muito gratificante você ser chamado de vereador boca aberta, sabiam? Vocês já imaginaram um vereador boca fechada? Vocês já imaginaram o que é um vereador estar aqui sem falar nada? Sem poder se expressar, sem poder dizer o que ele acha certo ou errado? Eu quero ser chamado, ser considerado de vereador boca aberta até o final do mandato. E tenho certeza que não vai fazer diferença se foi ou não a intenção de magoar ou até de dizer, eu acho que cada um tem uma personalidade, cada um faz o que quer, mas eu quero dizer que ser vereador boca aberta, eu acho que é elogio, gente. É sinal que nós não estamos sem fazer nada. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, vereadores aqui presentes hoje, público aqui presente, meu boa noite. Senhor presidente, venho aqui hoje também justificar minha falta na sessão passada. Já visto que eu sou diretor de esporte da Avercentro. E na terça passada foi marcado um jogo aqui no campo do Guarani. Quero agradecer ao vereador Carijó, que justificou já a minha falta nessa tribuna, e dizer que estava lá presenciando o campeonato. Como eu disse, não foi para jogar bola, que eu fazia parte mesmo da diretoria. Venho aqui hoje, senhor presidente, falar, até comentando com o vereador Meco, eu fiquei até ouvindo na emissora ele falar que a prefeitura estava cobrando R$60 a carga de cascalho. Até conversando com ele, eu até fiquei assustado, né? Meu sogro falou, comentou lá, por que que estão cobrando R$60 a carga de cascalho. Mas, comentando, como esse vereador falou na emissora, que nas oficinas lá, se pedia um cascalho e era R$60. Até falei com ele fora dos microfones, aqui comentando na câmara, que é... Esse fato comigo não aconteceu. Lá na oficina do Nardinho, na oficina do Luizinho, que eles pediram o cascalho, do Ivan, até do Ari Pneus, o cascalho foi feito e não foi cobrado. Não foi cobrado nada. Agora, o cascalho lá do pátio do Mingo Chimim foi cobrado os caminhões, mas você vê, a prefeitura entrou com a pá, com o rolo, e com o cascalho, gratuito. Só que a prefeitura não tinha caminhão naquele momento, e ele, o João Adilson, queria urgente, até conversei com o pessoal, eles queriam urgente que é cascalho. E daí ele se propôs em pagar o caminhão, o vereador. Eu acho que não foi a prefeitura que cobrou, simplesmente não dava, não tinha caminhão que estava fazendo a cidadania no interior e poucos caminhões. A prefeitura não tinha um caminhão. Ele falou se arrumasse a pá, o cascalho e a patola e o rolo, ele pagaria o frete do caminhão. Agora, ele pagou porque ele quis, urgência. Mas não que a prefeitura tivesse cobrado esse cascalho. Então eu fiquei aquele dia comentando com você, fiquei assustado, porque a prefeitura cobrar cascalho, antigamente cobravam terra. E falavam que era da responsabilidade fiscal, não sei o quê. Eu acho que não. O povo vai construir, tem que fazer de graça. Prefeitura, fazer gratuito, um apreendimento, qualquer coisa que depender da prefeitura, eu acho que não tem que nada cobrar do povo. Antes de nós sermos vereador, antes de ser prefeito, estamos lá prometendo que vamos fazer, e chegar na hora cobrar, eu sou um dos primeiros que sou contra isso aí. Uma parte, vereador. Sim. Realmente, quando o senhor falou que... Só que eu não estava na emissora. Foi gravado, todos está na internet, qualquer um pode tirar ou pode até repassar essa fala, tanto a sua como está sendo agora. Pode amanhã estar na Rádio Pitanga, Rádio Poema, que isso é normal. E quanto aos R$60, o senhor veja bem, eu queria até saber de uma previsão. O senhor disse que tem que ser gratuito. uma previsão de trabalho, uma previsão de serviço, porque é prioridade. O posto, lá no posto, os caminhões que chegam, nós sabemos que pelo Comutran já está sendo feito um estudo para que evite esses caminhões pesados virem para a cidade, para a área urbana, apesar que lá é uma área urbana também. Aonde que eles vão ficar? Eu não sei se o senhor falou que foi feito o cascalhamento lá da oficina das molas até o Aripneus. Eu não sei se foi hoje de manhã o que foi feito, porque eu estive lá ontem, não tinha sido. Eles estão, os cascalho lá foi feito no começo do mandato, a pedido desse vereador que está falando aqui, na oficina do Manardinho, do Ivan e do Luizinho e também do Aripneus. É hoje? Hoje. O Luizinho, ontem, conversando, até domingo, estava comentando com ele essa história. Ele pediu novamente, é claro, põe o cascalho lá com esse temporal, abaixou, lá está um barro, claro que vai ter que fazer de novo. Mas não vai poder cobrar. Eu acho que a prefeitura, cobrar da oficina que ganha o seu pão do dia a dia, já está recolhendo os impostos, eu acho que tem que fazer gratuitamente. É, realmente é isso que eu queria chegar. Que realmente elas estão recolhendo impostos, estão pagando. De uma certa maneira ou outra, se elas tiverem que recontratar ou sublocar um caminhão para fazer esse serviço, pagando R$60 a viagem, para mim é pagar o serviço. Mas sim, lá era um serviço... Uma parte, só para me concluir. Então, o senhor veja bem, é a mesma coisa que aconteceu na estrada, é particular o posto? Eu não entendo que o posto é particular, por mais que ele seja de propriedade de uma pessoa. Mas tem a borracharia, tem o restaurante e mais pessoas que usam. Agora eu quero ir mais longe, vereador, se o senhor me permitir. E na estrada do Rio do Meio, que o Podolã pagou o cascalho, comprou o cascalho, que soltou o cascalho com o caminhão dele, para cascalhar a estrada grande. É particular? Tem que pagar também? Mas vai ser feito lá. Não, já foi feito. Já foi feito e ele já pagou. Agora eu lhe pergunto. É particular? Não é particular. Ah, você falou no Podolã, está então. Está sendo. É, o Podolã, aqui na estrada do Rio do Meio. Ele pagou para fazer. É a necessidade dele. Não tinha, estava intransitável. Ele se obrigou, teve uma época que a pessoa não tem mais saída. Entra em desespero. E ela tem que pagar daí, para conseguir. Sim, mas deveria ter feito pedido junto ao secretário do interior. Eu acho que é justo mesmo fazer, porque ele também recolhe imposto na cidade. Mas não deixando que ali no posto do Chimim, é particular, sim. Claro que a prefeitura... nas devidas da possibilidade, vai fazer sim esse cascalho lá. Mas agora, como ele se propôs em pagar os caminhões que era urgente, eu acho que nada mais justo que a prefeitura entrou com o cascalho, a pá, a patrola e o rolo. Então, já queria falar isso aí sobre o cascalho. E também, coisas difíceis, dificuldades que passam, nós podemos criticar, podemos falar bem. Mas estava sabendo, não sei se está sabendo, essa semana passou aí, uma barreira que caiu na estrada de Manuel Ribas, o DR não tinha uma patrulha, não tinha uma pá, não tinha nada. O policiamento veio pedir ajuda a quem? A Secretaria do Interior e da cidade. Foram lá, fizeram o serviço e vê se alguém comentou coisas boas do município. Então, nós aqui, vereador, ficarmos criticando o serviço. E até quando foi esse projeto, eu falei que votaria regime de urgência, que eu acho que nós temos que ver bem o que é o regime de urgência para ser votado. Eu acho que nós, vereadores, temos que trabalhar mais e falar menos, porque as coisas boas, vocês não vão falar, os vereadores que estão contra o prefeito. E as coisas ruins, muitos de nós também vamos querer tapar o sol com a peneira. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para o povo, e largar a mão de ficar esse negócio de discussão em tribuna, em emissora de rádio, para querer se gloriar numa próxima eleição. Eu parabenizo, sim. Não estou. Venho aqui hoje, não venho aqui para puxar o saco de secretaria nenhum. Mas pedi ontem, está aí hoje o secretário do interior, o Júnior, que a dificuldade lá do Vorado de Cima, das pontes, saindo que é a região que eu estou atendendo, lá trabalhando lá, era grande. Mandou lá o Jocélio já resolver os problemas lá. Hoje já foi a pá para resolver aquele problema. Tem que ser isso aí mesmo. Parabéns para o secretário, que não adianta nada, de nada o pessoal vir lá do interior, do Vorado de Cima, falar com o secretário, prometer para ir daqui 15 dias, chegar 15 dias e não aparecer lá o maquinário para fazer o serviço. Então, parabéns. Como você já agradeceu aqui, eu também quero parabenizar a Secretaria do Interior. Sábado, de madrugada, nós estávamos lá no Santa Lourdes, trabalhando, tirando, ajudando o pessoal lá, que várias casas inundaram lá. Eu estava lá e também estava a Promoção Social e a Secretaria do Interior com, fazendo seus trabalhos. É uma obrigação da Prefeitura. O que, que tem? Nós, vereadores, estamos para atender o povo, mas a Secretaria também está para atender o povo, nessa, não só na dificuldade de desespero de cada família, mas eu agradeço imensamente a Secretaria de Promoção Social aqui, que pegou uma família lá que não tinha mais, a casa estava cobrindo de água, levou, acho, para o abrigo ali das crianças e atendeu bem a família. Até hoje estava agradecendo a minha pessoa, porque ele foi bem atendido lá no, pelo pessoal do Centro Social. Estava falando com o Júnior, a dificuldade é grande. Até hoje o Adir falou que estava conversando com o prefeito sobre uma reunião de fazer as equipes essas pontes e bueiro. É difícil mesmo. Está difícil. Segundo o Júnior, que já tem duas equipes de pontes e bueiro interior. Agora nós temos que dar prioridade a essas pontes e bueiro, porque, olha, rodou bastante. O número aí que parece que passa de 15, né, Júnior? É muita ponte para tão pouco maquinário que nós temos hoje no município para fazer esse serviço. Então, temos que trabalhar em cima disso aí mesmo, nós vereadores, e ver as localidades que não, com certeza foram vistas já quase todas, né? As localidades que não têm ponte, porque a dificuldade é tão grande para o leite. Graças a Deus, ainda estamos em férias, os alunos não estão perdendo aula. Mas lá no Vorá de Cima, num caminhão de leite não passava mais. Então, não é fácil, né? Mas isso aí é por Deus, então a chuva veio e não, quem somos nós para contrariar. E também quero falar aqui hoje, nessa tribuna, que semana passada houve um... Eu estava no posto de saúde e quero aqui... Que bom que está vários funcionários da prefeitura. Você pode ter certeza, onde vai estar esse vereador, vai estar cobrando atendimento ao povo que vem do interior, ao povo da cidade, quando vai se pedir uma coisa na secretaria. E eu vou estar percorrendo todas as secretarias, tanto da saúde como a secretaria do esporte, e ver se o povo está atendendo bem. Que eu vi um fato que aconteceu a semana passada na secretaria de saúde lá, uma senhora sozinha lá e não tinha ninguém para atender. Ela se estava sozinha, ela com vergonha, né? Eu acho que nós temos que, funcionário, vocês funcionários, nós vereadores, atender bem o povo. E eu cheguei e perguntei para aquela senhora que ela queria, falando, não, eu queria um atendimento com a pressão alta lá e sentadinha, quietinha, e ninguém tinha atendido ela. Então eu peço aqui, para todos os funcionários, seja cargo de confiança, porque sem os funcionários efetivos a prefeitura não andaria. Peço para todos eles que se juntem ao prefeito e faça um bom trabalho, um bom atendimento para o povo, porque quem elegeu nós foi o povo e temos que dar respeito para esse povo que tão sofrido passa aqui em Pitanga, em todas as cidades. Então, o atendimento é essencial. Que não discrimine aquele pobrezinho que vem lá do Rio Liso, que vem lá da Barra Bonita, que não discrimine por vereador que vai lá na saúde ou no esporte, atender bem vereador e não atender bem o povo. Então, eu peço aqui hoje que os funcionários atendam igualmente, tanto o vereador como o povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores secretários, imprensa, eu venho à tribuna hoje aqui para justificar alguns dos ofícios que foram lidos pela de minha autoria, lidos pela vereadora Olga, com referência aí à questão das estradas do interior. Até por questão que eu trabalho diretamente com o pessoal do interior, é minha profissão, eu trabalho no sindicato rural. E já na semana anterior, nós tínhamos muitas dificuldades com as estradas, como já tinha relatado. E após As chuvas do final de semana complicou mais a situação ainda. Eu sei dos trabalhos que a Secretaria do Interior tem, vem fazendo, do programa ali da cidadania, lá da questão do Rio do Sul, que praticamente ficou 15 dias lá e pouco trabalho foi desenvolvido em relação devido às chuvas. Mas a boa intenção da Secretaria nesse programa de cidadania rural, pena que naquela comunidade choveu e não pôde concluir. Na questão da pós-chuva, recebi o pessoal de Barra Bonita, lá do quarteirão Aparecida, Rio do Meio, Borboleta Abaixo. Inclusive, ontem eu fui fazer uma visita lá na ponte, lá do Borboleta Abaixo, e chegando às 13 horas e 30 minutos, encontrei uma equipe da Secretaria do Interior, que estavam lá interditando a ponte, colocando umas placas lá que dá, porque a cabeceira da ponte praticamente quase que caiu. Então, e a outra ponte mais lá dos Micautiu, que dá quase 16 metros de comprimento também, está complicada. Como as demais. Inclusive me passaram que a ponte principal do Rio do Meio também está com dificuldade. O que me passou foi um morador de lá. Ainda eu não tive a oportunidade de verificar, mas acredito que, conforme a informação que eu recebi ontem, e também hoje não consegui falar com o secretário do Interior, mas eu sei que ele estava na Barra Bonita a parte da manhã, também fazendo a abertura de um curso do Senar, juntamente com o Elias. E o Elias me repassava essa informação de que, chegando na Barra Bonita, também o secretário teve que fazer aí a vistoria em diversas pontes e bueiras daquela localidade. Então eu peço, até em nome como vereador, como também membro do Sindicato Rural de Pitanga, que seja dada uma prioridade aí nas estradas do interior, que seja atendido com regime de urgência e emergência essas pontes que caíram, porque no dia de ontem, nessa linha que eu fui para lá, para Borboleta Abaixo, inclusive não teve nem transporte daquela comunidade, que o ônibus não conseguia passar, até por questão de segurança. Alguns acabaram passando naquela ponte lá, olha, mas até o Loredi presenciou, funcionário, do perigo que o pessoal estava, até vamos dizer, abusando, né? Pois já se encontrava as placas interditadas. Mas a necessidade fazia com que eles usassem, porque não tinha outros meios. Então eu peço ao secretário do Interior que, conforme até o vereador Edilson já comunicou, que tem as equipes, que sejam dadas aí prioridades. Eu sei que aqui da cidade também tem dificuldades, mas o nosso comércio sobrevive graças também aí aos produtos que vêm do interior. A questão do leite, a questão da madeira, do pinos, enfim, do que gera a economia do nosso município. E o que me chamou a atenção também, nós sabemos das dificuldades que o município vem enfrentando, mas lendo também até um resumo ali que nós solicitamos à casa, dessas modalidades, a carta convite, onde surge algumas empresas que foram contratadas, de repente até para divulgação, que acho ótimo divulgar os trabalhos, mas não sei se no momento seria o momento de ser gastado, de repente, R$77 mil para fazer divulgação. Se R$77 mil poderia ser utilizado as